Há 4 meses eu ganhei a causa, mas a carta não chegava. Foi então que na novena do Sagrado Coração, eu, no primeiro dia, peguei a água, aspergi a folha e o número do meu processo. Dobrei a folha e coloquei dentro do rádio, no lugar onde fica o CD. Há um ditado que diz que cada um use as armas que tem. É verdade. E eu usei a minha confiança no Sagrado Coração de Jesus. Opa. Quando foi no último dia da novena, às 5 horas da tarde, a carta estava em minhas mãos. Amém. E a decisão do meu processo. Obrigado, Jesus, por esta graça recebida. Faço questão de ser associada, pois o que eu não posso fazer, o Senhor faz por mim. Amém. Nossa. Amém, que responsabilidade, hein? Deus seja louvado por pessoas como a senhora, viu? Deus abençoe. Filhos e filhas, sexta-feira, Bíblia aberta. Cartilha de oração. Vem me iluminar. Vem iluminar, Senhor. E nova vida me dá. Preenche todo o meu ser. Em ti vou me abandonar. Vem me iluminar. Com a tua palavra, Senhor. O texto de hoje, Lucas 6:39-42. Lucas 6:39-42. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Ele contou-lhes também uma parábola. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do mestre. Todo discípulo bem formado será como mestre. Por que observas o cisco do olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não percebes a trave que está no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então enxergarás melhor para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus primeiro estabelece um princípio de que o discípulo nunca está como mestre. Isso é uma verdade. Por isso, e é uma verdade, eu não me sinto mestre de ninguém, eu me sinto pai espiritual, é diferente. Quando eu falo que eu me sinto pai espiritual, é a responsabilidade que eu sei que eu tenho sobre a vida das pessoas. Uma responsabilidade que me custa. Um preço que você não imagina, mas vale a pena. Mestre é só Jesus. Porque eu também sou discípulo. Você é discípulo. Nós somos discípulos do único Mestre Jesus Cristo. Esse é o primeiro princípio estabelecido por Jesus. O segundo também é importante. Às vezes, e com muita frequência, olhar o defeito alheio é mais fácil do que olhar os nossos próprios. É muito mais fácil ficar com o dedo em riste, apontando para os outros, do que se olhar no espelho e ver a fragilidade. Mas esse é o discipulado. Jesus, Jesus misericordioso, é sexta-feira. Jesus do coração transpassado, eu confio. É linda essa música. Jesus misericordioso, na cruz, que deu tanto amor para conosco, Senhor, que vou fazer, por favor, ajuda-me, Jesus. Vai lá, aumenta o volume do rádio. Eu confio em vós, Senhor. Jesus misericordioso, eu confio. Sagrado Coração de Jesus, Jesus misericordioso, nessa sexta-feira eu clamo a vossa misericórdia, pedindo a Deus para que todos possamos ter um final de semana de paz. Aquele que está com o rádio ligado, aquele que está pedindo uma graça, aquele que está pedindo proteção, aquele que está pedindo um emprego, por aquele que está do outro lado do rádio, sabe Deus que situação passando. Sede-lhe propício, Senhor. Jesus, use de misericórdia com aqueles que estão desesperados. Abençoai, Senhor. Enxugai as lágrimas. Fortalecei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.